Salve, salve, coelhada! O senhor não sabe fazer isso? O senhor gosta do caos, né, seu corneta? Dá seu que boa noite, agora? Então. Ué, você começou a falar desenfreadamente. Boa noite para vocês, traidores, que querem mudar o programa para sexta-feira, para que eu não participe mais, viu? Eu sou a alma, eu sou aquele que dá audiência pro programa. Boa noite para todos, mesmo para você, o Alisson, traidor. Eu vou te falar que essa ideia tá ganhando força cada vez mais, viu? Menino Alisson, pronto para celebrar a primeira vitória? Boa noite, cara. Hoje sim uma boa noite e pronto para celebrar a estreia do América no Campeonato Brasileiro, né? Finalmente, pelo amor de Deus. Enfim, estamos em campo. Então hoje a gente tem coisa demais para falar. Desde a sexta-feira, né, que foi anteontem, nós fizemos um programa, mas já temos a confirmação do Portuga, que a gente aventou aqui como sendo um dos principais nomes que estava sendo... procurado pela diretoria. A gente não pode falar que foi um furo de reportagem nosso, não, que nós bancamos o Portuga aqui, não, não pode não, né? Não, porque você queria o Cristóvão, né? Então, não, se você queria... falar uma dessa, fica feio. Depois reclamam de mim. Temos que falar do time hoje em campo, que foi outro time, né? Ontem. Completamente ontem. Que ontem? Foi hoje de manhã, é verdade. Você tá... da noite tá ótimo, hein? Até me confunde aqui. O time hoje em campo, que estava realmente outro time jogando, era, deu para ver uma nítida mudança no time do América. Que mais? Primeira vitória, entrega da lanterna para o Botafogo, já pula pelo menos duas posições, quiçá três, a gente vai descobrir daqui a 15 minutos mais acréscimos. Eu acho que a gente continua aí nessa 18ª até sábado que vem, pelo menos. Né? Então temos um assunto pra caramba pra hoje. Eu vou começar só mandando um abraço aqui pro Adolfo Orsi, que ele mandou o recado do programa passado, mas como ele não ouviu ao vivo, né? Ele ouviu depois, mas mandou um recadinho aqui elogiando o programa. Coitado, tá com um parâmetro muito baixo pra sair elogiando a gente assim. Eu vi o comentário dele, bacana demais o comentário dele, eu ia foi. Lembrar disso também. É, tá aqui, tá muito bacana o comentário. Ele que falou que é o melhor programa de quinta categoria, não é? É, completamente louco. Nem o melhor de quinta categoria nós somos. Mas vamos lá, melhor programa de quinta categoria do momento. E ele gostou da notícia do horário fixo, viu? Se você não ouviu o programa passado, porque a gente tem muita gente que só gosta de ouvir Decadentes no final de semana. Então, agora nós temos um horário fixo também no dia de semana. O programa vai ser sempre aos domingos às 20 horas e às quinta-feiras, programa de quinta categoria, tinha que ser na quinta-feira, então às quintas-feiras, às 20 horas também, é quando a gente vai estar entrando ao vivo aqui no YouTube, e você também pode acompanhar depois pelo feed, o MP3, aquela coisa toda. A gente gosta do ao vivo, que você pode mandar mensagem, a gente lê aqui no ar, né? Então, é isso aí. Alisson, quer começar? Quer falar do jogo? Nós vamos falar do português? Vamos falar do jogo primeiro? Não, vamos falar do jogo primeiro. Então, pô, a gente custa jogar bem, nós não vamos falar do jogo? Opa! Não, já nós vamos falar dos dois. Já tive que falar de cada pelada aí, agora que teve um jogo bom, deixa eu falar, pô. Então, com 5 minutos de jogo, já dava pra perceber que o time tava com uma postura diferente, que aquele time que estava em campo, ele estava estreando. Aquele era o time do América que estava estreando no Campeonato Brasileiro. Vamos passar uma borracha no que ficou para trás, não pelo Givanildo, não pela história dele, mas vamos passar uma borracha nas atuações que tivemos até agora e que a gente tem atuações desse nível que tivemos hoje para cima, que a coisa ainda melhore. O América entrou com uma formação que, de cara, a única coisa que não me agradou foi a ausência do Claudinei. Achava que, principalmente jogando com três volantes, um dos três volantes do América precisa ser o Claudinei, que pra mim é o volante que tem jogado melhor nesse ano. Uhum. Mas o Cláudio Prates optou por Hernandes, Juninho e o Leandro Guerreiro. Mas funcionou bem. Funcionou bem por quê? Porque não foi aquela coisa de três volantes porque eu quero defender. Foram três volantes com liberdade, bastante liberdade para Juninho e para Hernandes. Bastante liberdade para Juninho e para Hernandes, pois não? Não, eu a gente falou mais cedo, nos áudios lá do grupo, né? Eu acho que poupou o Claudinei para não estourar. É para evitar o erro que a gente estava tendo em cima de erro e erro, cara. Uhum. A gente não está podendo mais perder atleta, não, cara. Claudinei veio de uma sequência grande, uma sequência pesada. E entrou Juninho e Claudinei. de cara pode dar aquele friozinho na barriga de, pô, três volantes, a gente precisando ganhar, mas na prática a gente viu que esses três volantes jogaram de uma maneira, não o Leandro Guerreiro, mas os outros dois, de uma maneira avançando ofensiva, bastante. Avançando, uhum. E tentando até chegar na área para finalizar, e chegaram a finalizar algumas bolas, o Hernandes mandou até uma bola na trave. Maldade. E mais do que essa organização tática que foi melhor, a vontade, a intensidade do jogo também foi muito superior. O América começou já o jogo mostrando para o Figueirense de que, olha, hoje a gente está afim de ganhar isso aqui. Hoje vai ser difícil para vocês tirarem ponto da gente aqui dentro. Hoje não vai ser aquela mamata que a Ponte Preta teve. Hoje a gente não vai descuidar como descuidamos contra o Sport. Dava para perceber isso em cada jogada, a vontade de disputar uma bola, a vontade de correr para ganhar uma bola. E eu falei, o que é esporte, né? Vitória. Esporte. Eu confundo os times mesmo, isso é um problema. Por isso que o programa é de quinta categoria, gente. Exatamente. Pra eu poder confundir os times. Falando nisso, olha o áudio da TV vazando aí, viu? Não é o meu. É corneta. É que eu não tô conseguindo abaixar o volume do celular aqui. Lá. Mas aí, o primeiro tempo todo, terminando o primeiro tempo, aquilo ali já tinha me deixado satisfeito a ponto de que eu já pensei no programa, esse time de hoje eu não vou criticar com a mão pesada que eu critiquei o da Ponte Preta, independente se ganhar ou se perder, porque a postura já tinha agradado, mas a gente precisava demais dessa vitória. Nosso próximo jogo é contra o Inter fora, o líder do acho que não é mais. Não é mas não. Um dos principais candidatos ao título fora de casa. Então a gente tem uma pedreira enorme. Perder para o Inter lá não vai ser nenhum absurdo. Então a gente precisava ganhar esse jogo contra o Figueirense. E no segundo tempo, aí o time voltou com um pouquinho menos de intensidade, um time que estava um pouco mais cadenciando, o que é natural. Esse time ainda me parece não ter o preparo físico ideal para aguentar 90 minutos do jeito que jogou o primeiro. Então isso não é problema. Baixo de sol de meio-dia, né? Um solão rachando e tal. Então voltou com um pouquinho mais de pé no freio, o que é natural, mas não voltou jogando mal. Voltou com uma intensidade menor. E foi justamente, mesmo com essa intensidade menor, a gente conseguiu as nossas melhores finalizações. Foi no segundo tempo que o Hernandes conseguiu mandar uma bola na trave, um chute bacana, bonito, a bola pegou na trave. E mas um tempo depois a gente conseguiu o nosso único gol. A enfiada de bola sensacional do Guerreiro, perfeita. Que não costuma fazer muito isso, né? Até porque hoje ele era o volante que mais ficava, uhum. E ele foi o que conseguiu dar aquele passe. E o Osman dominou muito bem, trouxe para o meio, cortou, finalizou na hora certa e conseguiu tirar do goleiro do Figueirense. O Figueirense teve alguns lances, principalmente no segundo tempo. Outra coisa para nos deixar um pouco mais feliz, a gente fez o gol e não foi aquela coisa doentia de fiz o gol, todo mundo para trás da linha da bola, todo mundo para metade do nosso campo, não foi isso não. Em outros tempos, o Borges teria saído para entrar mais um volante. Exatamente, ou entrar mas um... Hoje eu achava que justificava essa tática retranqueira. Tipo, a vitória hoje era coisa... Mas precisa segurar a bola na frente, então, Corneta. Então, Claudio, isso não, claro. Que você falou, pra mim, é o que justifica o não retrancar, porque a gente já tá careca de saber que quando faz um gol e retranca, a gente toma não, gol. A melhor forma de segurar 1-0 não é essa retranca louca de não vou atacar, mas vou chutar a bola pra frente, você volta me atacando. Isso não segura resultado. Então, graças a Deus, hoje, a coisa não aconteceu dessa forma. O time começou a ter mais cuidados defensivos. É aquilo que eu falei. O América deu uma recuada? Deu, mas uma recuada em cima do que o Figueirense tentou crescer. E não eu vou ficar aqui atrás e seja o que Deus quiser. Não, uma recuada natural, você falou, ela pode acontecer. Alisson, do time também, o Vero, o nosso preparador físico, foi despedido junto com o Givanil também, né? Foi sim. Não é o técnico não, né? Foi sim. O Claudio Vaz, pelo que eu vi também, eu não sei se ele vai continuar na função dele, porque o português está vindo com o auxiliar técnico dele de Portugal, né? Isso é possível. O Portuga. Não. O Portuga. Não, pelo que eu vi, o Claudio Vaz vai ficar, mas aí vai ficar dois auxiliares técnicos? Ué, pode, por que não? Mas o Claudio é o auxiliar permanente do clube, costuma ficar. Mas pelo que eu vi do Portuga, das entrevistas que eu vi, desde que foi anunciado, já acompanhei alguma coisa do cara. O que eu percebi é o seguinte, que o Cláudio Prates, mesmo ficando no América, eu não acho também que o Cláudio Prates faça tão mal ao América. Não. E o Portuga, pelo que eu percebi, Cláudio, ele não vai aceitar tamanha influência do Cláudio Prates. É o que eu acho ele que atrapalhava vai... o Givanildo. É, porque o Giva, que a gente percebia que ele aceitava uma interferência. Ele aceitava uma interferência muito grande do Cláudio Prates. O Portuga me parece ter uma personalidade. Eu acho que ele jogava a responsabilidade pro Cláudio Prates para ter menos trabalho, às vezes. Eu acho que era isso, viu? É, eu não tenho essa certeza toda de que o Givanildo estava aceitando essa influência toda do Cláudio, não. Cheguei a conversar com alguns amigos essa semana, nesse final de semana, no sábado, ontem, né? Principalmente. E aí eu não sei. Acho que o Cláudio. A gente pode criticar o Cláudio, talvez, pela postura durante o jogo contra a Ponte Preta, mas a escalação não foi dele, né? O Givanildo não estava no banco, mas quem escalou foi o Givanildo. É, aí a gente pode reclamar que o Cláudio seguiu, digamos assim, uma filosofia do Givanildo, ao invés de impor seu jogo, que ele podia ter sacado o Rafael Basco muito, muito mais cedo, ele podia ter feito outras N mudanças durante o jogo, onde é determinada pela expulsão, o Givanildo não tem voz. Ele não pode se manifestar. Partidaça do Bastos hoje, hein, cara? Sensacional, cara. Nunca jogou tanta bola, cara. Não errou nada, né? Isso. Nossa, jogou demais o Bastos hoje. Eu não queria elogiar tanto, porque vai ficar claro nossa eleição do Colatina unânime, né? Do Bala. O Bala, desculpa, o Bala. Aliás... A gente é tão acostumado a ligar Bastos com Colatina que a gente até já confunde, sai natural. Né? É. Enfim, eu não tenho essa certeza. Problema, fala, pode falar. O problema da América é que o Colatina consegue ser o mesmo, o Bala e o Colatina, a mesma partida sempre, né? É, a gente tem esse... Também. Difícil, né? É paciência, mas aqui, né? Só pra falar sobre o Cláudio Prates... eu não conheço a fundo o trabalho do Cláudio Prates, então é até leviando ficar criticando o cara. Não é, eu não acompanho o trabalho dele a fundo. A única percepção negativa que eu tenho do trabalho dele, que não sei se vocês compartilham, é que eu acho, nas poucas vezes que a gente ouve entrevista do Cláudio Prates e tal, eu acho ele um pouco prepotente, um pouquinho prepotente, a ponto de, tipo assim... Azar se a torcida acha que o Bastos não merece lugar na equipe, azar se a torcida detesta o Bastos, se no GPS ele tá rendendo, eu vou colocar, e azar de todo mundo, quem sabe sou eu, azar. Eu percebo um pouquinho, não nessa intensidade toda, mas eu percebo um pouquinho de prepotência, e aí, esse é um recado que eu queria dar no programa de hoje. Pra as entrevistas dele são raras, né? Para a direção do América, para a parte técnica do América, para todo mundo, que é o seguinte. Eu queria comentar um negócio do Bastos. Gente, deixa eu só finalizar um minutinho aqui, Cláudio. Torcida, gente, torcida, ela é movida pela paixão. Então, a gente aqui no programa também é movido pela paixão. Nós então, nem torcedores. Sempre a gente vai conseguir ter a visão que um profissional de futebol tem que ter ao analisar jogador e coisa do tipo. Mas torcida também não é burra, não, gente. A torcida do América está desde o início do ano falando que o Rafael Bastos está atrapalhando o time. E ele tem sido bancado desde o início do ano por Givanildo, Cláudio Prates, e sabe-se lá mais o quê, sabe-se lá se foi porque foi uma contratação badalada, sabe-se lá por quê. Mas a torcida tem criticado desde o início do ano. Thiago Luiz é outro também, que entrou, jogou, tentou, e a torcida desde que entrou sabe que ele não é solução para o time. No primeiro jogo em que os dois foram sacados, é claro que não é só isso, a gente não pode analisar de forma tão rasa, mas foi perceptível no jogo de hoje o quanto o América ganhou em criatividade. E ganhou em criatividade com Juninho e Hernandes, praticamente, fazendo quase que a função dos dois. Então, o recado que eu quero dar é, não pode ir sempre realmente na voz da torcida, senão a torcida queima um jogador a cada jogo também. Mas isso. Só que a torcida não é burra também não. E vocês não são sempre os mais espertos do mundo. É, de vez em quando, dá ouvido para alguma coisinha que a torcida fala, faz um pouco bem, faz sim. Até porque torcida ajuda a ganhar jogo, e independente de se eles acham que a torcida está certa ou errada, eles precisam da torcida ao lado deles, eles precisam da torcida enfim, apoiando o time. Então, ainda que a torcida esteja enganada, essa colocação tem que ser feita, essa explicação precisa ser apresentada para a torcida, de por que, que o trabalho está sendo feito daquela forma, entendeu? É, pode até usar o mesmo argumento do GPS que ele usou, não colocada da maneira como ele falou, que foi absolutamente, como você está falando, arrogante. É, essa sua colocação sobre a saída do Thiago Luiz do Bastos, você já está meio que respondendo o Guilherme Chaves aqui, que no Twitter mandou para a gente, perguntando se a gente acha que nós ganhamos porque saíram Bastos e o Giva, ou porque voltaram o Osman e Borges. Eu gosto eu acho mais que o Thiago, o Alisson, eu acho que o Thiago continua uma boa opção para o segundo tempo. Ele é um cara que, quando entra no segundo tempo, consegue mudar um pouco o estilo de jogo. Eu acho que ele não tem condição física e prepara para 90 minutos. Tanto que é um cara que dribla e chuta para gol. Às vezes a gente falta isso. Eu concordo. Eu acho que o Thiago é uma boa opção. Segundo tempo, boa opção. O Bastos, eu já acho que foi filha da putagem. A partir do momento que começou a brigar com a torcida, se bobear já tinha contado o Chapecoense ali olhando na orelha dele e já estava criando o ambiente também ruim para ele não ficar mais no clube, cara. E o povo quer chotar ele. Não sei, não. Ah, velho, não sei, o empresário, o cara, bom, empresário e jogador, você sabe que já viu, né? Mas... E é engraçado, né? Foi 3 semanas depois daquele... Não, na verdade, eu acho que ele é ruim mesmo. Eu não acho que ele estava planejando qualquer coisa, mas com uma agenda, fica... um subterfúgio. Ele é ruim. Acho que no Cartola, quando a gente for jogar contra a Chapecoense aqui em Belo Horizonte, comprem o Rafael Bastos. Ele vai jogar o que nunca jogou na vida dele contra a gente. Tanto que ele detesta a gente. Isso é verdade. Isso vai... Mas a gente pode neutralizar ele. Pergunta, foi o Guilherme que mandou? Guilherme Chaves. Respondendo a pergunta dele, eu acho que não é tão fácil analisar por que o time mudou da água para um suco de uva, né? Ainda não foi para um vinho, não, mas mudou da água para um suco de uva. Suco de uva integral. Suco tangue de uva, né? Um quisuque de uva. Tangue. É, e aí... Olha eu fazendo propaganda de graça de novo. Suco Vilma, velho. Vilma suco, é do... Vilma tem suco? Tem. Claro, deve suco Vilma. Suco Vilma de uva. E aí, o que que rola? Para mim, essa mudança depende de muitas coisas. Quando sai um treinador, principalmente quando o jogador fica sabendo que o novo treinador tá lá na arquibancada assistindo, tá lá no camarote assistindo, o cara dá um sanguinho a mais, então isso pode ter influenciado. Outra coisa, não foi só Rafael Bastos e Thiago Luiz que foram sacados, não foram só os dois. O América hoje entrou, se não me engano, com 6 jogadores que normalmente não vinham jogando. O Adalberto, porque o voltando. Alisson foi cortado no vestiário. Então, mas vamos contar aqui, o Adalberto voltou. Isso, então Hernandes, saiu... Hernandes e Juninho, que também não vinham jogando como titular e entraram. Uhum. Osman, Borges, 5. Uhum. O próprio Eduardo, que não vinha jogando, eu acho que para nesses 6, não? Acho que você tem razão. Acho que para nesses 6. Então são 6 novidades. 6 novidades, não que o Hernandes não tivesse jogado na América ainda, o Eduardo acabou jogando o jogo anterior também, mas são 6 caras que não estavam diretamente tendo oportunidade, então são 6 que entram numa vontade maior, principalmente porque tem um novo treinador lá em cima, e são 6 que, de qualidade técnica também, eles têm mais qualidade técnica, não é um primor, a gente não está com um meio de campo formado, sensacional, beleza, tá pronto para a Série A, não é isso. Mas o que Rafael Bastos e Thiago Luiz vinham fazendo, e aí não é para demonizar os dois, mas eles não conseguiam dar criatividade para o time. O América não conseguia reter a bola com eles. Esse jogo, se não me engano, foi o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro que o América conseguiu ter maior posse de bola que o adversário. E não, o América, quando tinha posse... Acho que já tinha tido. Contra o Vitória a gente teve mais posse. Mas quando a gente tinha posse, esses 2 jogadores que eram os principais para dar criatividade, eles não conseguiam dar criatividade para o time. O Eduardo hoje, com poucos toques na bola, ficou sumido, mas você vê que com poucos passes, com poucos toques na bola, quando a bola chega, ele consegue dar criatividade, consegue soltar de um lado, soltar do outro, a bola corre. Você não vê ele correndo feito louco, o GPS dele com certeza não rodou muito, igual o disco do Bastos roda, mas a bola rodou com ele, a bola rodou. Então o ganho de qualidade técnica também aconteceu. Foi um conjunto de coisas para ter mudado. Só um pequeno parênteses aqui. Terminou agora. Que o Vasco são... no campo, né, para Isso, para rodar o GPS. Terminou agora no Mineirão, São Paulo 1, Cruzeiro 0. Então, a América está na 18ª colocação. Não, 17ª, né? 17. Cruzeiro, 18º, é. Coritiba, 19º, Botafogo, 20º. Se alguém que foi jogar na Ilha do Retiro tivesse ajudado, não tomado 4 gols, não estou nem falando que deveria ter ganhado, não, mas se não tivesse tomado 4 gols, estaríamos fora da gola, né? Mas tem um santo aí que não anda fazendo milagre debaixo da trave, então estamos ali na boquinha da saída, empatados em pontos com o Sport. Continue. Quem estava falando era o Alisson? Era, mas eu finalizei. Você finalizou. Corneta, posso falar participações aqui? Pode. Temos participações aqui do Matheus Felipe. Ele pergunta aqui sobre isso que eu comecei a falar aí também, que é em relação ao tanto de jogador que vem machucando a América. Ô Matheus, eu concordo com você que ele fala aqui que tem algo errado na preparação física, eu também acho que tem. Não acompanho o trabalho também de perto, mas o resultado do trabalho a gente tem visto que é com muitos jogadores machucados o tempo inteiro. Mas não tem sido uma coisa só do América. Quase todo time está acontecendo isso. Você pega os outros times do brasileiro também, os caras estão com 6, 7, 8 jogadores fora. Então eu não sei se é também pelo calendário, não sei o que está acontecendo esse ano, mas eu tenho visto isso em boa parte dos times. Me preocupa mais do que o número de contusões é que, normalmente, no segundo tempo, a América não está conseguindo segurar a onda da intensidade do jogo. No segundo tempo, a América dá uma caída no ritmo do jogo. Isso talvez me preocupe até mais do que o número de contusões. Mas aí também é o seguinte, nem vai adiantar muita gente discutir isso, porque já vai ser trocado com o Givanildo, foi embora o Wellington Vera, vai vir algum preparador. Será que vai o Portuga vai trazer de lá, de Portugal, ou vai pegar um daqui, hein? Eu não sei sabendo, se não. Preparação física de Portugal tem essa excelência toda. Tomara que tenha, né? Não sei. Não sei o que o Portugal vai trazer, não. Tem mais algum meio, Alisson? Tem do Felipe Reis. Boa tarde, boa noite já, Felipe. Muito feliz com a vitória e reconheço que o Guerreiro teve participação direta. Um lindo passe para o gol. Mas não seria para o Claudinei ter jogado no lugar dele? Considerando também o elenco à disposição, qual seria a formação ideal para vocês? Meu esboço ficaria... Ele manda um esboço aqui, ó. João Ricardo, Helder, Alisson, Adalberto e Danilo, Claudinei, Juninho, Hernandes e Eduardo, Rangel e Osman. Isso que você mandou aqui, a gente comentou isso na hora do jogo, Felipe, e o que você mandou tá bem próximo do que eu pensei, assim. Não como ideal, porque a amostragem é muito pequena. O Juninho hoje, achei que ele jogou bem, foi participativo, mas é muito pouco pra gente já defini-lo como titular, apesar dele ser pupilo do Portuga, né, porque já jogou com ele na Ferroviária. Mas eu, o Portuga e do Sid Clay. Eu escalaria algo parecido com isso seu, mas eu acho que no lugar do Hernandes aqui, quando o Tony voltar, ele para mim é o jogador ideal para compor esse meio. Meio com Claudinei, Juninho, Tony e Eduardo, pode ser um meio com dois volantes que pegam bastante, que são pegadores, marcadores, e o Juninho que sabe sair um pouco mais, demonstrou saber sair um pouco mais pro jogo, e com o Tony e Eduardo, esse time pode ficar bem criativo para frente. Pode ser um time para criar boas jogadas durante os jogos. E o Alan Mineiro, para você é banco? Rangel e Osman, hã? O Alan Mineiro, para você é banco, então? O Alan Mineiro, eu acho que nós vamos ter Tony, Alan Mineiro e Eduardo brigando por essas duas posições ali de armação. Aham. E confesso que no primeiro jogo o Eduardo me agradou mais que o Alan Mineiro, mas é primeiro jogo, é uma amostragem muito pequena ainda. A mim também, acho que o Eduardo, nesses dois jogos, mostrou mais que o Alan Mineiro, mas o Alan acabou de chegar, tem outras questões. Tem mais uma aqui do Daniel Carvalho, ele mandou pelo Twitter, e acho que é importante salientar que o alcunha do Daniel Carvalho no Twitter é @DC_canalha. Então, frise-se o canalha, porque o comentário dele é: comissão técnica deveria ouvir mais a torcida, principalmente os comentários técnicos e táticos do corneta. Ô, Daniel, eu não posso levar isso a sério, né? Não tem como. Por que não? Vai. Ué, é absurdo isso. Primeiro aumenta o volume do outro lá, depois na bota, mas eu não tô mais tranquilo, não. O seu aumenta. A minha linda esposa roubando a minha cerveja. O seu volume está aumentadinho também, tá? É, eu tenho o arterial também depois dessa. É. Então. Bom, você chegou a falar aí, Alisson, de que no segundo tempo a gente voltou um pouco mais devagar, sem a mesma intensidade. Eu até concordo com você, isso está claro, mas eu acho que a gente voltou mais calmo. A gente realmente estava com uma intensidade, estava 1000 por hora no primeiro tempo, mas você via muita ansiedade em todo mundo ali. Né? O Adalberto tentou fazer um gol do meio de campo. Sim. Uma hora que o goleiro não estava tão adiantado, assim, nem a bola chegou tão macia, assim, para ele resolver bater do meio de campo. Então, havia ali, sentia uma certa ansiedade. E eu acho que essa ansiedade baixou no segundo tempo. Claro que tem a questão do calor, o calor castiga, teve parada técnica, todo mundo correndo muito, vai havendo desgaste. Isso, claro, que interfere também, mas eu acho que o time chegou a voltar com um pouquinho mais de cabeça no lugar, sem tanta ansiedade, conseguiu achar aquele gol ali sensacional do Leandro. Agora, será que o técnico novo já bateu um papo com os jogadores do vestiário antes? Eu acho que não. Acho que não. Não. Não. Vamos ver, né? Acho que não, Cláudio, mas só que jogador é esperto também. O cara viu que... É, não só essa questão de mostrar serviço. Hoje a informação é muito fácil. E o jogador fica sabendo que o treinador é esse, o cara tem um celular na mão. Ele tá numa concentração, não tem nada pra ele fazer. Com certeza o cara pegou, foi ver a entrevista do cara, foi ver as notícias, que as notícias davam um pouco do perfil do que é o cara. O cara gosta de passe de bola... O cara gosta de time que trabalha as jogadas, o cara gosta de time que marca... Eu acho que é mais por aí mesmo. E aí o cara já entra pensando nisso. Já que eu quero agradar ele, eu tenho que saber passar a bola, eu tenho que trabalhar essa bola aqui. Se eu ficar no chutão, se eu sou zagueiro, ficar no chutão hoje aqui contra o Figueirense, o homem tá me olhando lá de cima, ele já vai olhar e falar, opa, esse zagueiro aí não é o ideal para mim. Você tá esquecendo um detalhe, né? O Juninho trabalhou com ele, os caras já teve com o que ele gosta, como que também funciona do cara. Também. Tem isso certo. Também. É, o próprio Sid Clay que trabalhou com ele. Sid Clay. Aham. Vocês querem puxar mais algum destaque do jogo ou podemos começar a falar do português então? Eu queria, mas eu vou também falar disso, não, vou falar agora. O Helder agradou de novo pela vontade. Ele ainda continua errando alguns lances que quando ele estiver mais entrosado, estiver mais acostumado, acredito que ele não vai errar, mas ele é um cara que agrada porque ele erra tentando, né? Aquele ele cara erra pra que frente. Ele erra pra frente. É o Danilo. O Danilo, você vai no jogo, você vê o cara tá na direita, tá na esquerda, tá na zaga, o cara tá tentando, a bola bate na mão, bate na bunda, o cara, ele não tem tão recurso tanto técnico não, mas o cara, pelo menos eu você vê nos jogos, é o cara que mais tenta, pelo menos. Esse parece que tem uma boa camisa, parece. O cara não pode estar assim. Às vezes até atrapalha excesso de vontade. O Danilo, Corneta, eu tenho percebido do Danilo uma identificação com a América que há muito tempo a gente não via nos jogadores da América. As entrevistas do Danilo pós-jogo, ontem ele deu uma entrevista também falando que ele conversou com a esposa dele, e é sempre numa simplicidade danada, ele falando, eu conversei com a minha esposa que a gente tinha que ganhar hoje. E de hoje não podia passar e tal, não sei o quê. E você vê que dentro do campo ele se comporta dessa maneira, de a gente tem que ganhar. E isso, de fato, pode estar até atrapalhando ele um pouco. Não, no final do primeiro tempo teve uma bola ali que ele tinha dois colegas que estavam em melhor posição e ele resolveu bater a bola para gol, que era um contra-ataque ali, 3-2 do América. Ele devia ter passado a bola para alguém que estava de frente para gol, ele não estava tão equilibrado e ele tentou o remate. Foi... lamentável, mas demonstra exatamente isso, eu entendo que ele estava ali nessa vontade de querer vencer. E teve, quando o Guerreiro saiu, se não me engano, foi o Adalberto, o Guerreiro passou a abraçadeira, não sei se passou, não passou para o Adalberto usar, mas entregou a abraçadeira para o Adalberto ele poder sair, o Adalberto foi lá no Danilo e colocou no Danilo, quer dizer, é um cara que tem o respeito do grupo, as pessoas... respeitam lá dentro. O jogador, assim, às vezes contagia até os jogadores que estão em campo também. Sim. É a vibração que a gente fala que tem que falar, de repente, esse é o Danilo. Exato. É o cara que eu cobro, que vibra, bota pilha. Vai acabar sendo o Danilo. É, foi o que eu comentei com o Ramon no programa passado, que o senhor não participou e também não ouviu, né? A gente não, falou, não é da sua consideração. O mais interessante não participou. O Ramon teve uma hora que questionou se eu achava que o retorno de Pablo, Tony, mudaria alguma coisa. E minha resposta foi exatamente essa. Principalmente o Pablo, ou melhor, principalmente o Tony, ele demonstra essa vontade a mais em campo, e isso acaba contagiando os jogadores, a postura de todo mundo. Pressiona. Tem um jogador que quer vencer. Exato. Então, e uma coisa que eu acho que o time que estava com o Givanildo, que eu não falei aqui, eu acho que era o desânimo dos jogadores, sabendo que se tá no banco, vamos lá, tá jogando o Givanildo, dá 35 minutos, vai entrar o Claudinei e vai entrar o Hernandes. Pra que que eu vou dedicar? Pra que que eu vou correr? O cara também limitava o próprio grupo dele, ele mesmo, né? Aquela substituição. É, às vezes você vai minando os caras, né? Os caras vão ficando de má vontade. Eu acho muita coincidência o Borges e os Mans serem liberados de departamento médico exatamente depois da dispensa do técnico. Eu acho muito engraçado uma situação dessa. E hora nenhuma foi falado que eles estavam liberados, foi o Júnior cair, tanto que nem no Cartola esse meu tava. Eles já apareceram do... O Osman, do nada. Salvo engano, o Osman já havia um comentário de que ele poderia ter entrado contra a Ponte, esperava-se a volta dele contra a Ponte, e ele acabou não entrando, se eu não estou enganado. Então a recuperação dele está ali no que era esperado. Estava nos finalmente. O Adalberto também estava nos finalmente. O Borges foi mais surpresa para mim, mas os outros dois estavam no finalmente. O Borges, quando teve a contusão dele, eu lembro que no programa seguinte, a contusão, a gente comentou que ele ia demorar umas 2 semanas, a previsão de que ele demorasse umas 2 semanas para voltar. Deu 2 semanas, gente. Sim. Não deu? Eu acho que deu. Então, assim, eu não sei. Eu acho que o cara corre mais porque o novo treinador chegou. Eu não acredito que eles estivessem fazendo corpo mole por causa do Givanildo, não. Isso aí não tivesse sentido. O Givanildo sempre foi um grupo, ele foi um treinador, em todas as passagens pelo América, ele é um treinador querido pelos jogadores. E dessa vez eu não via isso diferente, não. Eu acho, cara, sinceramente, que eu acredito que num time de 11, 2, 3 peças que não estão, que estão puxando o seu time para baixo, isso influencia demais. E a gente tinha essas 2, 3 peças que puxavam esse time lá para baixo. E no último jogo a gente viu o desânimo que os caras saíram, porque a coisa não rendia. Às vezes a gente critica falando assim, o elenco é uma porcaria, o time é uma porcaria. Às vezes não, às vezes 2, 3 peças bem contratadas e que entram e encaixam legal no time, muda a história de um time, muda o rumo de um time num campeonato. É. Pra chegar ao 5 de 300 mil, ninguém segura, é rumo. Aí é Libertadores, mano. Esse aí, se chegar, meu amigo, eu já tô comprando passagem pra Tóquio. Aqui, teve muito jogador, como eu citei, Henrique, tiveram 6 jogadores que não vinham jogando e que jogaram. A gente podia dar uma passadinha rápida por eles. Eu gostei bastante da volta do Adalberto. De fato, parece ser o nosso zagueiro mais preparado pra segurar essa onda na Série A. E o que mostra mais vontade. E mostra uma confiança, cara, que às vezes até atrapalha, porque aí faz ele errar alguns lances meio bizarro, mas é porque tá confiante, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não tá sentindo pressão de Série A, ele tem demonstrado confiança, o Adalberto. Isso. Outro jogador que não vinha jogando, aí eu vou pegar a dupla de volantes ali para analisar, o Hernandes, quando eu vi a escalação, torci o nariz, mas achei que jogou bem, jogou direitinho sim. Aham. O Juninho errou alguns lances, mas estava numa vontade, estava na vibe de jogar, assim, parecendo que estava correndo atrás de um prato de comida. Não fez um gol por coisa de 5 centímetros? Sim, e muito do que eu achei que ele errou é porque ele jogou como volante, mas com uma liberdade louca. Isso. E um cara que é volante, quando você dá uma liberdade louca dele para ele atuar quase que como um armador, esse cara vai errar um pouco, porque não é muito a praia dele. Eu quero ver ainda o Juninho num esquema só com 2 volantes e ele sendo um dos 2 volantes, para ver como que ele se posiciona marcando mais e tendo que sair para o jogo, mas com um pouco menos de liberdade. Acho que ele vai funcionar melhor. Mas achei que jogou, foi uma grata surpresa do jogo de hoje. E aí na frente, Osman e Borges são dois jogadores que a gente já conhece. O Osman, dessa vez, voltou bem, não só pelo gol, achei que ele teve uma partida boa, não é sensacional, mas teve uma partida boa, com as suas jogadas de finta pela ponta, cruzou muitas bolas, o América teve muitos cruzamentos. E o Borges também, eu gostei do Borges. O Borges, a gente não precisa esperar a explosão do Borges de antes. O Borges vai ser um jogador que vai jogar num ritmo mais tranquilo mesmo. Mas ele abre muito espaço. Ele tem, sim, cachorrada participando. Atlético, tá. Gol de empate do Sport de novo, parece. Ah, tá. 5-5 agora, né? Mas o Borges, ele abre muito espaço para os outros jogadores jogarem. É aquilo que o Corneta falou. O zagueiro adversário, cara, olha, é o Borges, é um dos principais artilheiros da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Uhum. O cara olha e pensa, eu tenho que preocupar um pouco com esse cara aqui, esse cara eu não posso deixar a natureza marcando, não, esse cara tem que marcar mais de perto. E o Borges tem conseguido jogar bem como pivô, aquele que recebe e já toca de primeira para o lateral que está passando. Ele não conseguiu, foi no monte de chuveirinho que teve, ganhar alguma bola de cabeça para tentar mandar. Mas eu gostei também da atuação. Mas eu gostei da atuação do Borges. Também gostei. Acho que os que entraram muito bem. O Juninho realmente foi uma grata surpresa, mas tem que ver muito mais dele ainda. O resto do time também, o Adalberto, tem que falar. Achei uma pena que o Alisson não pudesse ter jogado hoje, mas que se recupere, acho que vai dar uma zaga boa ele, o Alisson. O Alisson é um que eu não sinto que ele tenha essa. Que ele sinta essa pressão de Série A, por exemplo. Eu não tenho essa impressão com ele, não. Ele ganhou bastante confiança. Quando ele chegou para a América, ele era um jogador bem, bem atabalhoado. Agora ele tem ganhado confiança, tem jogado de uma maneira mais tranquila. Tem, tô gostando. Eu acho que isso passou já, tá? Eu acho que esse susto de Série A, eu acho que acabou. Não, pelo menos isso. Para outros, eu não sei. Mas aqui tem outra história também, tá? O único time que a gente pode... Não, pegamos o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá mal. O time que a gente pode considerar que a gente pegou da prateleira de cima, que talvez não seja tão de cima, foi o Fluminense, que não fez um jogo tão pegado. A gente vai começar a pegar pedreira agora, meu amigo. Esse jogo contra o Inter lá é pedreira. Vamos 3-0 para nós, o que é isso? Isso é fácil. O Inter... Beira Rio? Ah, tá de brincadeira. Tá. A fera desse de Caebang voltou. Podemos comentar do Roger na lateral ali também, né? Que foi no finalzinho do jogo só. Sim. Eu acho que ele não foi mal. Eu gosto demais do Roger. Ele não foi mal. Mas eu acho que eu preferiria que ele tivesse entrado na zaga e o Arthur tivesse se deslocado. Eu entendo que não tenha sido feito, porque era um jogo que foi um jogo muito desgastante, já era final do jogo, então exigir do Arthur ir e voltar não seria o mais prudente. Então para esse jogo eu até entendo. Que o Roger que entrou novo com gás te fizesse esse papel de ir e voltar na lateral. Então me pareceu assim, o certo para esse jogo. Mas para outros jogos, precisando fazer essa improvisação, acho que eu prefiro o Arthur lá ainda do que o Roger. Não vi o Roger muito lateral ali. Você ia falar, Corneta? Não, eu ainda quero ver o Roger na zaga, na dele. Ué, mas nós vimos ele na zaga, na dele. Não. Você conhece. Ele jogou contra o RB Brasil, né? Titular, não. Eu quero ver o caminho com a sequência. Titular, vamos com calma, porque aí também ainda é um menino, né? Não tá, sim, na hora dele entrar como titular ainda. Eu não sei, mas tem gente que investe. Não, o Richard entrou no ano passado. Aliás, eu já falei isso aqui no programa. Eu preferiria vê-lo como titular do que o Arthur. Mas eu tô convencido que isso não vai acontecer. Então, eu acho que só numa necessidade extrema mesmo ele começa um jogo como titular. E é bom que ele não seja queimado ainda. É uma posição mais visada do que se lançar um atacante sem estar totalmente preparado. É, sim, se lançar um zagueiro, porque numa falha ele é responsabilizado pela derrota do time. Aqui, uma grande evolução ele já tem, Henrique. Ele é um cara que hoje, se falar assim, a gente tá com Arthur, Alisson e Suelton machucado, o próximo jogo vai ter que ser Adalberto e Roger. Beleza. Isso, a gente fica tranquilo. Sossegado. Isso já é um ganho de confiança para um moleque que subiu esse ano, que é sensacional, cara. Certamente. Isso, poucos jogadores que sobem em poucos meses conseguem ter a confiança da torcida dessa maneira. Uhum. A gente se sentir sossegado com isso. Então, o restante da caminhada do Roger para chegar a ser titular, para chegar a ir para uma outra equipe, alguma coisa do tipo, eu vai acho ser natural, demora, tá? Vai ser com o tempo. Eu também acho que não vai demorar muito, mas também não, ela não pode ser apressada. Não precisa ser apressada, eu acho que ela vai acontecer naturalmente. Estou gostando muito do menino, gostando bastante dele. Vamos para a bala e colatina? Você pode fazer uma farofa também, alugar um barraco e morar com o cara, né? Mas... Não, no programa já tem um casal no programa, né? Deixa eu cortar e falar as participações aqui que é melhor. Mudou de assunto, né? Exatamente. Dá os parabéns pro João, ele fez 8 pontos hoje, o que eu tô lá perto da noite. 8 pontos. Corneta. E tem um detalhe, eu não preciso nem fazer a farofa, já tem biscoito, né, velho? Cuidado. Vamos olhar o biscoito hoje, é? Aqui, não, peraí, vamos falar. Eu falei sobre o croquero no último programa, Alisson? Não sei, acho que não. Falei que nós vamos entregar lá ou eu pulei isso? Não lembro. Bom, se eu falei, vou repetir. Nós fizemos aqui naquele programa de... programa do apanhado do Campeonato Mineiro, nós fizemos uma segunda eleição do melhor do campeonato e nós tivemos a eleição que correu durante o campeonato. Então nós tivemos, ao final, 2 melhores do Campeonato Mineiro na nossa votação de... que nós carinhosamente apelidamos de craque croquero. Na verdade, tivemos um, né? O outro foi golpe, foi então, choro. O cara não comparece no programa e depois fica chorando. Todo mundo acompanhou. Todo mundo acompanhou esse processo. E nós tivemos, então, ao final, a gente está com 2. Danilo e João Ricardo foram os craques croqueiros do Campeonato Mineiro. Não, o João Ricardo, deixa eu explicar para o pessoal. O João Ricardo foi o craque croqueiro do Campeonato Mineiro. O Danilo foi o craque das finais do Campeonato Mineiro. Tá. Vou fingir que quem foi. F2, né? Enfim, nós temos 2 prêmios para entregar. E a Vilma ouviu o programa, viu a gente falando do craque croquero e falou assim: não, esse negócio tá bom. Então eles ofereceram 2 cestas de presentes de produtos Vilma e croqueros para entregar para os jogadores. O Corneta ainda usou da sua arte para fazer uma homenagem para cada um dos 2 também, que está devidamente emoldurada, e isso vai ser entregue assim que a gente conseguir, assim que o América liberar a nossa visita ao CT, nós vamos lá entregar isso. Não é isso, Corneta? Isso, a gente está tendo um problema de horário, né? Porque deu uma sequência muito grande, e quando a gente conseguiu a brecha, foi o momento que o Givanildo caiu, pediram paciência, é justo. Concordo, o clima não estava bom, aí vou tentar essa semana fazer a homenagem. Isso, vamos ver se essa semana o clima melhorou um pouquinho porque teve uma vitória. Tem uma semana inteira de trabalho até viajar para Porto Alegre. Então vamos ver se a gente consegue isso essa semana. Nós vamos filmar tudo, né? Ou pelo menos tentar gravar tudo e jogar no YouTube aqui também. E pelo que parece, o Danilo viu o desenho dele já e gostou muito. Muito bem. Ô Alisson, você estava com participação aí? Isso. O Brendo está mandando aqui que hoje o time esteve melhor, mas não vamos nos iludir. Reforços necessários ainda para o fortalecimento do time. Abraço e parabéns pelo programa. Concordo com ele, o time melhorou, mas os reforços a gente tem que sempre ter em mente isso aí. E agora com a chegada do novo treinador também, ele vai pedir reforços, né? E que sejam reforços mesmo. Já passou, a hora de trazer a aposta já passou. A hora de trazer jogador. Por isso eu fui tão radicalmente contra a chegada do menino do cabelo de cuia, que eu esqueci, William Barbio. Porque o William Barbio chegou num momento em que não é mais pra gente apostar em jogador que tá vindo de reserva pra ver se vai dar certo, gente. Esses jogadores, o jogador pra ser reserva, a gente já tem. Corneta acabou de falar muito bem que o Thiago Luiz pode ser um bom reserva. O Rafael Bastos tá saindo, mas ele poderia ser um reserva, de repente. Agora a gente precisa fazer jogador pra resolver problema. Pode falar. Ô, Alisson, só uma informação. Eu ouvi falar até que o Barros não pode ir de graça para Chapecoense, claro. Já me falaram até que pode vir até o Kempis no lugar dele na troca. Aqui, deixa eu te falar, Corneta. Não acho ruim. Eu acho o seguinte, o Barros... Eu não acho ruim também, não. O Bastos não pode ir de graça pra Chapecoense. A gente tem que pagar a Chapecoense pra ela levar isso. O Bastos. Eu ia começar uma vaquinha pra arrecadar dinheiro com a torcida. É muito pra pagar obrigado, a Chapecoense, pagar a passagem, a mudança do Bastos. Vou no aeroporto pra levar embora, pra ter certeza que vai. Não, tivemos inúmeras ofertas. Quando eu comentei no Twitter lá de que eu levaria no aeroporto, teve mais muita gente. Falou, gente, tá aqui, eu contribuo com a gasolina. Falou, meu carro tá disponível. Isso aí... é pra ter certeza que o cara vai. Mas se vier o Camps, então, ótimo. Melhor ainda. Outras participações... Camps reserva, mas eu acho que válido a vida dele. Também acho. Sim. Outra participação aqui do Careca Americano, que é lá do fórum da Vacoelhada. Para quem também não participa, gente, a Vacoelhada tem um fórum na internet. É só você jogar no Google aí, jogar fórum Vacoelhada, que é bem bacana. O pessoal discute de uma maneira mais serena lá, com menos de ímpeto do que rede social. E o Careca Americano sempre comenta lá, ele manda aqui que chegou agora. Dá uma cutucada aqui que faltou postar um link lá. Sabia que eu tô no fórum? Como é que é? Eu sou o Samurai BH nesse fórum. É? Ah, você é o Samurai BH? Sou. Eu era. Não, eu não tenho participado mais, já tem um bom tempinho. Mas eu era o Henrique Pinheiro. Você era quem, o Alisson? Eu sou o Alisson. Ah, muito bem. Então a gente já descobriu. O diagnóstico, quem quiser passar o diagnóstico do corneta aí, eu acho que tá fácil, né? Multipersonalidades. Sim. Mas vai, continua aí com o Careca. Ô, Careca, eu esqueci realmente postar o link lá, mas ainda bem que você conseguiu chegar no programa aqui. E ele fala que ele foi e não viu o Borges em campo. Ele reclama aqui do Borges, reclama também, pelo que eu estou percebendo, do Leandro Guerreiro. Últimos cinco jogos, ele diz que esses dois não estariam justificando suas escalações. E aí depois ele manda mais os outros aqui, ele realmente, a relação dele com o Borges é mais ou menos igual a sua relação com o Rafael Bastos, ou Henrique, pra você ter uma ideia do tanto que ele gosta do Borges. Gosta demais. A barriga do Borges fez a coisa mais importante do ano, foi a barriga do Borges, ali ele já podia ganhar o resto do ano sem jogar bola. O Leandro, a gente já criticou aqui várias vezes. O Borges, eu acho um pouco de injustiça, porque ele nem jogou esse tanto ainda. Sim, Careca, sobre o Borges, eu penso o seguinte, se a gente tiver, eu já falei isso algumas vezes aqui no programa, a sua avaliação em relação ao Borges vai depender da expectativa que você tem do Borges. Se a sua expectativa do Borges for aquela do Borges do São Paulo, que acabava com os jogos, que tinha idade, tinha físico para isso, você vai se decepcionar. O Borges de agora... não é mais aquele, senão, vamos ser sinceros, ele não estaria no América, ele estaria num clube da prateleira de cima. Mas, se a sua expectativa em relação ao Borges for de um jogador veterano, que vai trazer experiência para esse grupo, e que vai contribuir nos jogos com alguns gols, com uma dinâmica de jogo mais cadenciada ali na frente, sem desespero, se a sua expectativa for essa, a chance de você ficar... razoavelmente satisfeito com o Borges, vai ser grande. Minha expectativa em relação ao Borges está mais para esse segundo cenário. Por isso eu não tenho achado a participação do Borges até aqui desastrosa, longe disso. Para mim ela é de razoável para boa, podendo melhorar sim. A minha preocupação maior em relação ao Borges é com lesão, porque ele de fato tem um histórico e é desde a época que ele passou aqui no Cruzeiro, na Ponte Preta ano passado ele pouco jogou, isso me preocupa mais do que quando ele está em campo. Me preocupa o Borges quando ele não consegue estar em campo. Muito bem. Acho que o Borges é um cara importante para o próximo jogo contra o Inter. No Beira-Rio. É o cara que não vai pipocar, é o cara que não vai ter medo, é o cara que vai encarar, que tem que ir com tranquilidade. Ele é também quase o cara que nós temos para escalar, né? Porque o Vitor Rangel continua no estaleiro. Não, mas mesmo assim, mesmo o Vitor também está sendo indicado, ele jogou no Grêmio, então ele está acostumado. Exatamente. Ele para o próximo jogo seria sensacional. Mas, já deve ter metido o Beira Rio. Eu espero que seja o jogo que o Guerreiro assuma a postura de capitão. Então, o cara experiente, já jogou no Beira Rio, já está acostumado. Aí os velhos vão ter que assumir também. Que os moleques mais novos vão tremer, porque Beira Rio é carne de pescoço, né? Vamos ver. Rony Frank, você viu aí, Alisson? Ainda não. A Formiga tá aqui, chegou agora perguntando se a gente falou do Hernandes. Sim, a gente falou do Hernandes. E que por ele o Hernandes estaria no Tupi, mas que ele se apresentou bem, foi bem efetivo. E eu perdi o comentário dele aqui. Não, o Marco Antônio da Vacoelhada discorda de mim. Acha que foi um bosta. Qual a opinião de vocês? Esse quem é o resto da participação dele. Ah, tá, o resto da participação. Sim. Eu achei que ele foi bem também. Hoje ele foi bem. Quando a gente não pode ter birra de jogador, né, o Formiga? E o Hernandes é um cara que começou a conquistar a birra da torcida americana. Mas ele começou a conquistar essa birra porque ele entrava num time que... Ele era o jogador que entrava no segundo tempo. E sempre no segundo tempo a gente já estava com raiva do mundo, porque o time já tinha feito raiva na gente. É. Então o cara entrava ali, você já estava puto, ele já ia... Você já ficava puto com ele no embalo. E o Hernandes, a impressão que me dá é que ele quase sempre é escalado na América para fazer um papel de terceiro volante. Então ele acaba buscando muito jogadas ofensivas, ele acaba tentando sair um pouco mais, e eu vejo ele se perdendo um pouco ali. Quando ele tenta jogar um pouco mais para frente, ele não me parece ser muito a dele. Eu queria ver o Hernandes em algum jogo, jogando, mesma situação que eu falei do Juninho, jogando como dupla de volante, jogando ele Claudinei, jogando ele Guerreiro, para ver como que ele sairia ali, jogando um pouco mais atrás, retendo um pouco mais, preocupando mais em marcar do que ter que sair para o jogo. Eu acho que ele erraria menos. Podemos ver isso aí. Vamos para eleições? Nossa, cara, já é 8h50. Já, né? Caramba. É, então vamos lá. Quando vem, faça... Começa você então, Alisson. Quem foi seu bala do jogo? O bala do jogo? Eu não... Não, hoje. Oh, mas o João Ricardo pegou uma bola bonita no cantinho, pegou, cara. No chão, cara, mas... Não vou lembrar que o Alisson, é só lembrar que o jogo foi hoje, foi ontem, não, tá? É hoje, velho. Toda hora eu tô achando que é ontem. Ele pegou uma bola bacana no cantinho, a bola rente, bem rente à trave, ele foi lá e buscou. Bola difícil. É, mas eu não vou votar nele hoje, não. Cara, eu achei que o jogo, eu fiquei pensando nisso durante a partida, foi um jogo bom, foi o melhor jogo do América no Campeonato Brasileiro até aqui, uhum. E eu tive muita dificuldade de separar um destaque, e eu fiquei pensando, pô, mas como assim, principalmente no principal jogo do América no Campeonato, eu tô com dificuldade de separar um bom jogador. Depois eu pensei, isso é positivo, é. Porque é sinal que o time inteiro cresceu, e eu acho que de fato é o que aconteceu. Mas eu vou escolher o Osman pelo gol, que foi muito importante, e também por ele ter voltado bem dessa vez. Eu achei que ele voltou jogando bem razoavelmente. E tomara que ele continue assim e evolua. A gente precisa muito do Osman. O Osman que jogou, que começou o Campeonato Mineiro, aquele Osman, a gente vai precisar dele demais na Série A. Artilheiro. É. Muito bem. Corneta. Olha, eu queria fazer dois craque bala rodado. O principal... Rafael Bastos, melhor em campo disparado, melhor partida do cara do ano. Melhor em campo não, né? Melhor partida dele disparado, pai, tudo bem. É, não, finalmente jogamos com... Até a minha teoria é a seguinte, o América tá tão bom o time, que a gente botava o Bastos pra igualar com o resto do campeonato, entendeu? Isso. Pra dar pressão. Tiramos o Bastos, agora tem que andar, vamos ser campeão, não tem jeito, né? O Bofeta, o Alencar já disse isso anteriormente, né? Vamos lá, vamos melhor o Osman mesmo. Voltou marcando gol... Que volte a boa fase que estava no Mineiro, que foi perdida após a contusão. Tomara que volte, dá alegria. E que meta os dois lá no Beira-Rio. Os meus já estão no meu cartola. Muito bem. eu concordo com o que o Alisson falou, concordo com o que o Corneta falou também. Acho que demonstrou que é um time que estava em equilíbrio. E futebol é um esporte coletivo. É bom que você tenha um que desequilibre a seu favor, mas... O resto do time tem que estar equilibrado de qualquer forma. E realmente foi difícil você puxar um no jogo de hoje. E quando é difícil assim, você vai ter o item que vai diferenciar, que vai ser a jogada do gol, vai ser uma grande defesa, né? Vai ser um momento assim que você vai ter que destacar o cara por ele. E vai ser o Osman também, vou votar no Osman. Metade do gol foi do Leandro Guerreiro, talvez 30%, né? Foi uma bela enfiada de bola, mas o domínio já limpando o marcador, já puxando para o meio, para uma melhor angulação para você poder bater aquela bola, isso aí é tudo mérito do Osman. Então, hoje com 3 votos, unanimidade, Osman é o bala do jogo. E o Colatina, que eu tô aqui, ainda vou jogar isso na mesa, não conversei com os senhores, mas eu tô pensando aqui que talvez em breve o prêmio Colatina não se chame mais Colatina. Mas vamos lá, quem é o Colatina da partida de hoje, Alisson? Eu vou votar no Danilo. Apesar do que a gente falou no início, achei que ele errou demais. E o Danilo precisa dosar essa questão da vontade, que é muito bacana, da identificação com o clube. A gente adora isso, Danilo. A gente adora que você seja identificado com o clube, que você traga todo mundo para o jogo, você chama os jogadores para o jogo, e a gente percebe isso várias vezes. Isso é muito importante. Mas, tecnicamente, nas partidas, você precisa acertar mais. Você precisa. Teve uma bola em que você tentou finalizar, que era só rolar para o Eduardo. Isso. A América estava com 3 jogadores no contra-ataque contra 2 defensores do Figueirense. Você estava na ponta da grande área e não é, apesar do grande chutador que você é a gol, não é sempre que você vai acertar. Você tem que tentar esses chutes quando esses chutes forem a melhor definição. Mas naquele caso não era. O Eduardo estava do seu lado completamente livre. Era rolar e correr para o abraço. Você tentou chutar. Mas não só por essa. Muitos erros de tentar viradas de bola e viradas que acabam no pé do adversário. Mesmo passes de perto. Marcação um pouco deficiente. Danilo não foi bem tecnicamente. E precisa equilibrar essa questão da vontade, da identificação com qualidade técnica dentro de campo, senão não vai pra frente. Alô? Finalizei, acho que o Henrique deve ter caído. Não, eu mutei meu microfone aqui, esqueci de tirar. Ele tava chorando. Eu não vou botar em Colatina ninguém, não. Eu acho que hoje foi uma página virada. Você deixa de ser covarde. Não. Não tem vota essa, não. Vota em mim, então, cara. Você vota em si. Mas não, eu não vou votar em ninguém. Vota em você, você falou que o Gilson no Brasil Kleina, obrigatório, você não sabia aqui, não. Vota em você falou que o Gilson Kleina tava fechado com a América, fechou, mas foi com o Portuga. Vota em você, fechou, cara. Eu tenho provas, eu escalei no Coelho AFC, que é o meu time do Cartola, eu contratei o Gilson Kleina. Eu tenho provas, eu tenho print. Eu não falei que é o América, foi o Coelho. Coelho é o meu time do Cartola. Não venho dar pitaco no meu time, eu escalo do jeito que eu quiser. E o seu Colatina quem é? Nervoso. Eu, muito bem. Eu quase votei no senhor nessa confusão no voto final. Mas o meu Colatina vai ser o Arthur, porque eu entendo também que o Danilo cometeu vários erros, esse do gol foi uma tristeza, mas ele tentou errar, eu acho que muito na ansiedade de querer mudar essa situação do time. Então eu consigo entender, eu sou um pouco mais... Eu tenho um pouco mais de boa vontade com esses erros do Danilo. O Arthur foi o cara que me deixou com medo durante o jogo. Se em algum momento eu tive medo de que as coisas poderiam dar errado, eu tinha a impressão de que elas sairiam do pé do Arthur. Eu posso contar? Não estava sentindo muita segurança dele, eu estava com medo de que ele fosse expulso. Verdade é essa. Pode falar, Cornel. Eu estava no jogo, assim, estava de boa. É um finalzinho do jogo. A gente tem uma falta próxima da área ali, não sei se vocês lembram. Uhum. Eu não sei o que me deu, que eu lembrei que a porra do Carlos Alberto tava no Figueirense, mas me deu um desespero, cara. Que ele rolou a bola pro lado, né? Ele não bateu direto. O Carlos Alberto, pro pior fato, o cara é bom de bola, cara. Não é que eu lembrei que aquela praga tava no Figueirense. Putz grila, fudeu a bicicleta. Aí me deu um desespero pra acabar a partida. Eu achei engraçado, que eu nem tava lembrando do cara, o jogo tava bem. Não, uhum. Que eu lembrei que eu vi com o cabelinho do qual que era aquele jogador que era do Palmeiras, lá que tinha o cabelinho, tava o Tonho Yon também, era o... Ozeias. Não vi o cabelinho do Ozeias. E o cara é bom de bola, tipo, pode falar qualquer coisa, mas o cara é bom, né? Uhum. Me deu um desespero, é só isso mesmo, tá bom. Bom, então ficamos assim, o Alisson votou no Danilo, eu voto no Arthur, e o Corneta tá aí sempre correndo por fora, quem sabe no final do ano... Belisca um pacote de croqueiro cracker. Bom, nós já estouramos uma hora aqui. Vocês querem falar rapidinho do português? Porque a gente realmente não tem muito o que falar ainda, porque ele não mostrou o trabalho. Vocês querem falar da vinda dele? Porque a gente eu quero falar do português. Antigo, pretérito do futuro, falou o quê? Eu pego a gramática, não tem problema não. Tá, enquanto você busca a gramática. Pois é. Deixa eu só alertar para os nossos ouvintes. Isso foi uma piada, galera. Pode não enquanto, parecer, mas foi. Enquanto você busca a gramática, vamos lá, Alisson. É, eu falei no programa passado que eu preferia um outro perfil de treinador, que eu preferia um perfil de treinador mais acostumado com Série A e tal, porque eu acho que esse time precisa dessa cancha, já que os jogadores não são muito acostumados com Série A, que pelo menos o treinador fosse. E aí eu citei dois nomes, o Cristóvão Borges e o Celso Roth, que eu acho que são treinadores que estão num patamar que o América poderia conseguir trazer e que são acostumados com Série A e que eu acho que poderia funcionar. E aí o América fechou com esse Sérgio Português. Vieira. E eu não conhecia o cara, não conhecia o trabalho dele, e a partir do momento que o América fechou, eu fui correr atrás de algumas informações, vi umas entrevistas, vi também opiniões de alguns jornalistas sobre ele, e confesso que eu fiquei, eu tô com uma expectativa boa, tô animado pro que ele pode fazer. Por quê? É um cara que eu achei que a diretoria acertou no sentido de que o principal problema do América, pelo menos antes dessa partida do Figueirense, vinha sendo uma baixíssima posse de bola, um time que jogava só na base do chutão pra frente, vamos ver o que dá. E o América trouxe um treinador que, ao que tudo está indicando, tem um perfil de trabalhar essas deficiências. É um cara que gosta de ter a posse da bola, é um cara que quer o time dele cuidando bem dessa bola, tratando essa bola com carinho, triangulando, saindo jogando, dividindo espaços com o adversário, seja quem for, e o cara que conseguiu botar isso em prática no Campeonato Paulista. Ele treinava a Ferroviária, ele conseguiu fazer ótimos jogos contra Palmeiras, contra São Paulo, contra outros grandes times de lá. E então, apesar de não ser o perfil e de eu ter esse receio, é um cara que não tem bagagem de Série A, depois de ler mais, de buscar mais informações sobre ele, eu fiquei um pouco mais animado. Acho que a gente tem que ter uma expectativa boa, sim. E aí, e galera, é dar um tempinho pro cara, porque não vai ser com 2, 3, 4 jogos que ele vai fazer o Alisson e o Adalberto saírem jogando sensacionalmente bem. Não vai ser fácil, não, mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir. Eu quero vitória no Beira-Rio já. E ele tem uma vantagem, quando o Cruzeiro trouxe o português deles, que eu falei que era loucura trazer um português que mora em Portugal, nunca veio no Brasil, esse cara já é diferente, já trabalhou na base do Atlético Paranaense, já tem um histórico no futebol brasileiro. Exato. Ele sabe como funciona. Ele não é um cara que vai vir de um outro continente sem saber porcaria nenhuma, implementar uma estrutura, um trabalho que não é compatível com nossa realidade, né? O nosso futebol, traz sim muita coisa da escola europeia, né? Mas ele não vai ser louco de fazer o que o outro português lá que não tem fair play, fazer treinamento domingo de manhã depois do jogo sábado. Daqui a pouco a alegria volta na toca, elas vão as entrevistas falando daqui a pouco. Uh-huh. Esse cara vai saber trabalhar melhor essa adaptação, digamos, né, do elenco. Ele já está integrado no futebol brasileiro. E ele é de confiança do nosso gerente de futebol também. Trabalharam juntos desde o Atlético Paranaense. A Ferroviária parece que é do Furacão também o time. É uma parceria que eles têm. Essa é uma parceria. Exato. Resumindo, nós temos o melhor treinador português de Minas. Exato. Ora, pois. Eu gostei também da chegada do Sérgio Vieira. Por isso tudo que vocês falaram. Eu gosto dessa ideia de trazer um cara que tem uma formação acadêmica como técnico um pouco maior de uma escola europeia, mas que já estava aqui há algum tempo, que teve trabalhos aqui no Brasil, que conhece a realidade do futebol brasileiro, da sua catimba, da sua arbitragem, etc. e tal. Ainda que ele não tenha tido grandes experiências na Série A, mas ele tem a passagem pelo Atlético Paranaense, e jogar na Ferroviária, você enfrenta pelo menos 4 times de Série A no Campeonato Paulista. Sim. Né? Ele derrotou o Palmeiras dentro da Allianz Parque. Então não é qualquer coisa, ele já tem esse conhecimento. Eu tô esperando que ele venha com uma proposta boa, como você falou, cobrindo essas deficiências que o América tem. Eu espero muita coisa boa dele. É, claro que eu brinquei que eu quero resultado contra o Beira-Rio, e é claro que eu quero, porque eu sou torcedor, mas eu tenho consciência de que ele precisa de um tempinho para trabalhar, né? Ele vai ter que colocar e montar o seu time. É, a gente sabe não... qual, ô Henrique, sabe qual que é um cara que eu acho que vai ser talvez peça-chave no esquema desse Sérgio, pelo que eu li sobre ele? O Tony. O Tony provavelmente vai ser um jogador que esse Sérgio vai amar, porque é um cara que gosta de trabalhar a bola, gosta de passar, tem qualidade nesse passe, gosta de cadenciar o jogo, ou seja, gosta de manter a posse da bola nos nossos pés. Eu acho que o Tony é um cara que vai crescer muito com esse treinador aí. Acho que vai dar muito certo. Acho que o nosso elenco já deu uma melhorada boa. Se a gente for ver os jogadores que nunca jogaram Série A e tal, isso já deu uma raleada no time que entrou em campo hoje, e dos que estão no estaleiro também. Já melhorou um pouquinho com a chegada do Eduardo e do Alan. E conhecimento de jogar em grandes templos de futebol e tudo mais, que poderia atrapalhar, né, ou deixar a pessoa desvairada pelo momento. Mas a gente comentou no último programa, e o Ramon falou, e que eu concordei com ele, e é fato. O América tem dificuldade em chamar certos treinadores da mesma maneira que ele tem de chamar jogadores. É, mas é uma coisa que eu achei boa do português. Não, peraí, Cláudio, eu vou deixar você falar, mas deixa eu terminar o raciocínio. Deixa eu falar. Isso é fato, tá? Então a gente pode querer, igual o Alisson sugeriu, e seria um nome interessante, o Cristóvão Borges, um Celso Rutti, mas o América não tem essa bala na agulha toda. O América não tem tanto atrativo para esse tipo de treinador quanto tem outros times, até uma Ponte, um Figueirense da vida. Nem a Praia de Florianópolis nós temos. Então, dentre as opções que o América tinha apresentado na mesa e tal, me parece que foi a melhor delas foi sim o Sérgio Vieira. Eu imagino que tenha pesado muito a opinião do Sid Clay na definição dessa contratação. Eu imagino que o Sid Clay tenha vendido a ideia de trazer o Sérgio, tenha sido talvez o principal ator dentro do América na campanha por trazer o Sérgio. E o Sid Clay acabou de chegar também. O Sid Clay, se ele está validando demais esse treinador, o Sid Clay está botando o próprio dele na reta, né? Ele vai ser cobrado por isso também. Então, o cara que acabou de chegar está querendo avalizar o treinador dessa forma, eu espero realmente que ele venha fazer um bom trabalho. E vamos esperar reforço sim, mas se só vier a aposta, Alisson, a gente também não tem como sair reclamando demais, porque trabalhando atrás de reforço, a diretoria está. Agora, está recebendo negativa, como recebeu a do Alex do Inter, como recebeu outras negativas de outros jogadores também, mas às vezes o cara não quer vir. Vamos ver se o time melhorando, a gente consegue abrir uma janela internacional aí de alguém queira voltar para o Brasil e tal, e a gente consegue alguma coisa melhor. Mas o que está havendo? Que não é que a diretoria está sentada esperando descer da terra, do céu, não está. Então, vamos enxergar isso também, né? A gente é profissional, a gente é torcedor, mas de vez em quando a gente precisa só lembrar, né? Que é mais complicado para a América, sempre foi. Sim, e o bom reforço que a gente pode ter para essa reta final, não, mas para o campeonato, é um pouquinho de sorte também, né, Henrique? Porque o nosso elenco já é limitado, e se ficar machucando um tanto de titular de uma vez, vai ficar difícil sempre, contratando ou não contratando. Então a gente podia dar um jeito de trazer, de contratar, é um pouquinho de sorte para machucar um ou dois só de cada vez. Ué, vai lá, Cláudio. Não, é só finalizar que a gente falou duas coisas importantes, duas coisas tristes que aconteceram no esporte essa semana, né? A morte do Mohamed, né? Tem que lembrar sempre. E a aposentadoria do mito, né? Qual mito? Paulo Baier se aposentou finalmente, né? Paulo Baier se aposentou? Aposentou hoje. Uai, mas a Previdência Social aceitou? Mas tão novo, absurdo. Cara. Absurdo. Ah, o cara fundou o futebol, menino, né? Um menino. Também acho, difícil. Eu estou chocado, decepcionado que ele não veio aposentar na América com tantos craques de bola parada. É uma pena, viu? Eu acho que se ninguém mais oferecer, o América ao final do campeonato, lá para dezembro, a gente devia oferecer um jogo de aposentadoria pro Paulo Baier, fazer um amistoso. Eu só acho que a única coisa que eu gostei do técnico novo é que mudamos aquele, né, tentamos trazer uma coisa diferente. Que a América é sempre essas coisas. Ah, traz Mauro Fernandes. Ah, traz Givanildo. Ah, traz Hélio. É sempre os mesmos, né? Dessa vez quebrou o paradigma e tentamos uma coisa diferente. É importante isso também. É. Ficando mesmice também. E E, sinceramente, esse nome que você falou, Cristóvão, eu também não sei se rende mais, não. Acaba pegando a mesma cabeça do Givanildo, já ultrapassado, velho. Não, tem não, que, eu não tem sei. Que... Aí, o Cristóvão não é da mesma geração do Givanildo, não. Ele é um pouco mais novo, pô. Todo mundo é um pouco mais novo. Eu não discordo do Cláudio, não, Henrique. Pelo seguinte, foi eu que falei o nome do Cristóvão, mas eu ao falar o nome do Cristóvão, eu só falo do Cristóvão, Celso Roth e tal, eu só falo pela experiência de Série A mesmo. É só isso, porque no Brasil, a gente tem, na verdade, um monte de entregador de colete, que você muda de um para outro, você muda de outro para um, você consegue separar aí uns 3, 4 treinadores do Brasil que vão conseguir desenvolver um trabalho mesmo planejado, com... pensando assim, eu vou ter um time jogando de tal forma. A grande maioria, meu amigo, eles distribuem colete, dá uma preleçãozinha mais ou menos e conta com a sorte de sair com resultado. A gente não tem uma escola de treinador tão sensacional, não. Então, já que não tem, e os que conseguem fazer uma diferença a gente não consegue trazer, melhor a gente trazer uma aposta, então, que é diferente. E o Sérgio Vieira parece ser uma aposta diferente, sim. Concordo que é uma aposta diferente, eu gostei do nome, enfim. E o cara vai querer aproveitar ao máximo a oportunidade que ele teve na Série A. Claro. Vamos crescer junto, e vamos tocar o bonde mesmo, vamos ser felizes. E agora, o que a gente tem que pedir... América, a gente... Pode ir, Cláudio. Não, eu falo que só a gente vai quebrar os vermelhinhos lá também. Isso. Sim. Agora, o que a gente tem que pedir para a torcida do América é o seguinte. Se a gente reclama que o time de hoje não tem posse de bola, não sai jogando no chutão, tal, não sei o quê, então vamos ter um pingo de paciência com o Sérgio Vieira, porque ele vai tentar fazer esse time jogar de forma diferente. Então pode acontecer de, nessa tentativa, o América perder uma bola boba e tomar um gol. Na tentativa do Alisson, ou do Adalberto, ou do Arthur, seja de quem estiver jogando na zaga, de sair jogando para não dar chutão, pode acontecer um vacilo, o time adversário recuperar a bola e fazer um gol no João Ricardo. O próprio João Ricardo, ao tentar seguir o que o treinador pede e tentar sair jogando ao invés de bater tiro de meta no chutão, pode sair jogando errado e o América pode... Isso pode acontecer, gente. Mas ou só seja, que é uma coisa tá que a gente... Isso, é uma coisa que a gente está pedindo. Então, se a gente está pedindo, a gente tem que ter um pingo de paciência. O agente é que... Você está dando uma homogeneizada na torcida do América, ela não tem, né? Mas tudo bem. A gente está pedindo, mas vamos lá. Seus boa noite finais, vai, vamos despedir. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais participação? Acho que não, né? Não, daqui a pouco tem o decadente Masterchef, então... Vamos finalizar por aqui. Então, muito bem. Vai lá que sua esposa deve estar com fome. Não, eu que estou com fome. É você que está com fome. Então, você está com fome. O Alisson. Boa noite. Os recadinhos normais e naturais. Valeu pela participação aí, quem participou. O programa fica disponível no YouTube, sempre no nosso canal lá no YouTube. Inscreva-se, curta a nossa página no Facebook. E o nosso recado que a gente tem dado já há dois programas é: apresente o Decadentes para pelo menos um amigo americano. Pegue o link desse programa de hoje, manda para um amigo seu por inbox no Facebook, manda por e-mail, manda no WhatsApp, manda onde for, manda no seu grupo do WhatsApp sobre a América, apresentando o programa, falando sobre o programa e pedindo a galera para participar. Agora fica muito mais fácil, o programa tem um horário fixo, o programa vai acontecer toda quinta-feira e todo domingo, sempre às 8 horas da noite. Na próxima quinta não vai ter porque não tem jogo. Então, sempre que tiver jogo, o programa vai acontecer quinta ou domingo, às 20 horas. Ah, mas se o programa for domingo, se o jogo for domingo, 6:30, aí não vai ter o programa 8 horas, aí a gente vai avisar. Mas, tudo correndo normal, o programa... sempre vai acontecer quinta-feira e domingo, 8 horas da noite. Fica muito mais fácil para quem gosta de acompanhar. E quem não consegue ver ao vivo, não tem problema, gente. É só entrar depois. E pode fazer comentário também. Quem assiste as reprises, pode fazer comentário aí no YouTube, porque os comentários a gente lê no próximo programa. Isso, programa seguinte a gente entra e comenta. Certo? Apresentem, assinem o feed, assinem o YouTube, façam sua inscrição, vai atrás. E apresenta para alguém. É só o boa noite, coelhada e não usem drogas. Eu não posso terminar assim meu bordão. Você vai terminar assim com o seu bordão. O Alisson, você tem um bordão também? Não. João então, Ricardo é lindo, falei, pronto. E eu vou começar, eu vou adotar como bordão a frase do Ramon no último programa, que é: aproveitem a Série A. Parem de reclamar, parem de falar que nós vamos cair, aproveitem a Série A. Certo? Obrigado, galera. Sábado tem jogo, a gente entra domingo, 8 horas da noite, para falar do jogo da vitória sobre o Internacional em pleno Beira-Rio. Vitória que será histórica e lembrada por gerações. Valeu, galera. Um abraço. Falou.